dançando com o sol, torando na 4x4. Acha que minha vida é fácil. Quem não vê a lida acha que é só farra e pinga aqui no mato. Mas o batidão é brabo e bate pros dois lados. Eu faço farra do mesmo tanto que eu trabalho. Agrofarra, churrasco, viola e cerveja gelada. Agrofarra, os botina suja que manda nessa bagaça. Agrofarra, churrasco, viola e cerveja gelada. Agrofarra, os botina suja que manda nessa bagaça. Introduz a cana que faço a cachaça, várias plantações e joga na praça é nóis. Então respeita nós, sustenta o país de mão calejada. Final de semana da lá de farra é nóis. Então respeita nós. Agrofarra, meu Brasil, aperta no gatilho. Com Antônio Gabriel e Marco Brasil Filho. Quem vê passando com um som, tourando na 4x4, acha que minha vida é fácil. Quem não vê a lida acha que é só farra e pinga aqui no mato. Mas o batidão é brabo e bate pros dois lados. Eu faço farra do mesmo tanto que eu trabalho. Agrofarra, churrasco, viola e cerveja gelada. Agrofarra, os botina suja que manda nessa bagaça. Agrofarra, churrasco, viola e cerveja gelada. Agrofarra, os botina suja que manda nessa bagaça. Agrofarra, churrasco, viola e cerveja gelada. Agrofarra, os botina suja que manda nessa bagaça. Introduz a cana que faço a cachaça, várias plantações e joga na praça é nóis. Então respeita nós, sustenta o país de mão calejada. Final de semana da lá de farra é nóis. Então respeita nós.